moleque que passa de lunete e grita captiva, cujo nome é MC Kevin. A quebrada é humilde, quebrada da Vila Ed. Que moleque é esse que as enfeitas se derrete? Ela gamou e se impressionou com a minha R1. Oi, que está causando na rua Mazuzuzu. Senti o cheiro do Ferrari Black, Juju tá na cara, então vamos pro jet. Cheio de cordão de ouro, as cachorras se derrete. Matista no pé, camisa cristal de causador de problema, sou o que as meninas querem. No pescoço tá a cachê, na cintura tá o Nextel. Tá cheio de amante, engano na fiel. Facebook mais de 1000 curtidas na minha foto perfil. E YouTube tá bombando, meu vídeo todo mundo já viu. Na puta de tava Black Ninja, que verosa de Camaro. Bandida, olha e pisca, manda beijo quando eu passo. Bandida, olha e pisca, manda beijo quando eu passo. Sempre feliz, é assim que eu me sinto. Olha o estilo do menino, não sabe se é boy, se o menino é bandido. Sente o cheirinho do tchonchu, exalando em cima da rua. Bandida na garupa, no mau zum zum zum. Bandida na garupa, no mau zum zum zum.